Você está ouvindo? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Olá, ouvintes do Davecast, eu sou o João Pedro, apresentador, e feliz ano novo! Feliz ano novo! Aê! Finalmente! O que a gente vai fazer aqui é previsões sobre 2018. Olha só. Não somos mãe de nada, mas tentaremos ser. Hoje é dia de baixar o santo. Baixar o santo. Fazer a pomba e irá. Primeiro, já vou lançar uma previsão. Kim Jong-un atacou o Japão. Olha, Japão direto? No carnaval. No carnaval. Tem carnaval no Japão? Eu não sei, deve ter lá, o Pokémon, samurai né? Comendo. Porque só tem Pokémon no Japão. Não, estereótipo. Não, é... Ah, caramba. Kim Jong-un, ele vai fazer alguma coisa. Kim Jong-un vai fazer uma estratégia, ele vai dizer assim, ó, eu vou fazer um teste no Atlântico. Sem querer. Aí o Japão já vai se arrumar lá os destroços. Ah, então tu acha que Terceira Guerra Mundial é ano que vem? Não. Calma aí. Não, nunca falei em terceira. Não, porque atacou o Japão. Cara, os Estados Unidos defendiam. Eu nunca disse que vai estourar uma guerra. No final do ano, talvez. Assim. Talvez. Tá, você acha que melhor deixar pro programa de 2019, Terceira Guerra? Não. Mas Terceira Guerra não pode acontecer nesse ano ainda. Tem a Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo? Agora tá todo mundo animadinho. Não, pensa, né, cara? Imagina todo mundo sambando, todo mundo. Nossa, quantidade. Se tiver uma Terceira Guerra Mundial ano que vem, pensa a quantidade de ataque que vai ter em jogo de futebol. Nossa, verdade. Então já vamos entrar pra uma previsão de morte. Que morte, todo mundo gosta de morte. Todo mundo gosta. Caramba! É um fato, da. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer um dia. Que o Brasil vai ganhar ano que vem. De morte, cara, eu já vou entrar aqui. É televisão brasileira. Nós gostamos muito de televisão brasileira. Quem vai morrer, apresentador de TV? Quem que vai. Apresentador? É, apresentador. Rodrigo Faro afogado numa piscina. Caraca, específico. Caraca. Ele vai estar gravando uma reportagem com Richard Rassususti. Raça Lute. Ah, tá, aquele Rasmus. É, Rasmus. O cara das cobras lá. Vai ser afogado. Eu já falei, ele vai estar dançando em cima do tobogã, vai tropeçar no sabonete que uma senhora vai ter deixado no chão. Meu, o problema é que se isso acontecer... Acabou o Dança Gatinho, velho. Não. Acabou aquele Tinder que tinha no programa. Lembra que tinha um Tinder no programa dele? Era, que era uma esteira e daí passava os homens. Assim. Não, era o homem. Daí passava vários homens, né? Assim, daí começava... daí começava uma voz. Ele trabalha com TI. Tem 24 anos. Ele trabalha com ele. Na zona leste de São Paulo. E a mina pegava uma plaquinha. Não, era o Nero, tá ligado? Era o Nero. E daí ficava caralho. E eu via isso, velho. Qual era o meu problema? Duas horas de Tinder. Ah, mas era legal, pô. 2 horas de Tinder. É um problema pra família brasileira. Família brasileira gosta disso. Ela tem muito que ir pra conta. Banheira do Gugu. Dá aqueles zooms assim, os bagulho meio girando. Então, sua previsão, Rodrigo Faro. Rodrigo Faro não vai. Isso vai parar a televisão, cara. Provavelmente, olha, a Record vai entrar em luto. Sabe aquele símbolo que tem embaixo da TV? Vai estar preto. Meia, verdade. Porque eles vão achar que a gente tá se envolvendo já, porque a gente tá numa previsão muito específica. Nossa, velho. Meia dona Neide que eu contratei pra deixar o tabuleiro. Meu Deus, eu mudo o nome do podcast e o Rodrigo Faro morrer assim. Meu, pra Melequim. Melequim. Melequim. Não, cara. Wagner. Cara, minha previsão é que Jô Soares vai morrer. Vai morrer. Caraca, já tô triste. Ele vai ficar. Ataque cardíaco? Exatamente, vai ficar muito emocionado com a Copa e com as eleições, não vai aguentar. Agora assim, o Bolsonaro ganhou! ele vai morrer assim, cara, vai morrer de ataque cardíaco. Ataque cardíaco? Ah, o Jô Soares vai estar no meio do programa. Cara, o Jô Soares ele é saudável, tá ligado? Ele é aquele gordo saudável. Gordo saudável, eu sou um gordo saudável também. É, o Jô Soares não morre. Não, velho. Cara, não é. Jô Soares não morre em 2018. Ele tropeça numa pedra, numa piscina, morre afogado junto com o pai. Sabe quem vai morrer? Putz, eu ia falar Marcelo Rezende, mas eu esqueci que ele morreu lá. Pesadaço. Eu. Desculpa, Marcelo Rezende. Na minha opinião, queremos você aqui, Anão Fera. Eu acho que também morre aquele apresentador lá que todo mundo tem 19 anos. Ah, Dudu Camargo. É o Dudu Camargo. Esse aí morre de overdose. Tá louco, tá fora. Fora de tudo. Fora. Nossa, velho. Não, eu imagino que ele vai ser chamado no pânico de novo, minha previsão, concordo. Aí a gente. E daí ele vai lá, ele vai cheirar uma coca num pênis de um traveco. E daí, meu Deus, velho. O pânico acabou? Aí, o pânico morria ano que vem. O pânico morre. E se a gente tivesse feito uma previsão no passado, a gente podia ter feito isso, né? Pânico morreu, velho. Pânico. Não. Caguei. Pânico, nunca vi. É verdade. Ah, então. Ah, Legendários existe? Legendários ainda existe. Então, acabou a Legendários. Será? Vamos dar uma Google aqui, peraí. Ícaro é o nosso Googler. Famoso, vamos ver aqui. Não, tá vivo ainda, ó. Tá vivo. Tá último vivo? Legendários. Último? Vamos ver o último. Ó, caraca, Marcos Mion. Não, tá Mion... vivo? Não, ali, ó, Marcos Mion gravou o último Legendários hoje. Ih, rapaz, vamos... Caraca, ao vivo aqui. Para. Parou, tem um vídeo aí. Teste de fidelidade. Quem tá o Legendários vendo? É o pânico da Record. É, o pânico da... Tem sinal aí, entendeu? Vamos ver. Faz 7 anos que tá lá. Nossa, uma que vai morrer, que é certeza, é a Ana Maria. A Braga? Ah, cara. Ana Maria Braga morreu. Já morreu e não contaram, velho. Não, a Ana Maria Braga vai morrer porque ela já tá acordando, ela tá se espreguiçando pro lado, que se espreguiçar pra cima, Jesus leva, sabe? Ai, cara. Deus. Jesus leva, cara, ela tá... Sabe que ela não existe, né? É um lugrão. Não, cara, é Ana Maria Braga morre. E quem assume não é um youtuber, não é nada igual o pessoal quer. O pessoal quer que o Tucano... É o Brog. Eu queria que o Tucano assumisse. É o Brog. O Brog? Ana Maria Brog. É. Ele de peruca. A gente já fez a teoria. O Louro José. É, se ela morresse. Mas eu acho que o Louro José assume. O Louro José? Ele sozinho, né? Sozinho, cara. Caraca, ia Eles ser Eles podiam louco. Fazer um CGI, igual fizeram no Star Wars 1, 2 e 3. Meu. Igual do Yoda, no crack, sabe? Uh-huh. Daí, em vez de ser uma pessoa com o braço, ser um CGI do... Um robô muito bem treinado. É, e a pessoa que estiver gravando ao vivo, ela não vai ver... Ninguém. É buga. Vai ser, na verdade, vai ser um anão. Vai ser um anão com aqueles negócios de CGI, assim. Uh-huh. Vai ser um anão todo de verde. Nossa, exatamente. E da pessoa faz isso. Fazendo só os bracinhos. Ah, genial, assim, cara. Essa cabeça. Muito bom. Falar sobre os charlatões, né, que tem... Charlatão. Aí a gente vai dizer. Eu acho que é ano novo, né? Ano novo. E tem muita mitologia, ano novo tem muita... Tem muita superstição e a gente sabe que isso aí é tudo baboseira, né? É. Natal não deixa ninguém mais mole, ninguém mais feliz, ninguém mais, ai, como eu amo minha família. Cara, é a mesma data, é só um jantar normal. É, cara. É legal. Ou você discorda, Wagner? É, eu acho legal o Natal. Não é que eu não acho legal, mas eu acho chato toda essa superstição em volta. Tipo, nossa, como o Natal é mais especial que tudo. É, o Natal pro pessoal... O pessoal do cristão e que tem uma fé baseada. Cara, é não só cristão, tá ligado? É um negócio de pular onda. Negócio de pular onda. Mas isso aí não é Réveillon. Não tem nada. Isso aí não é Réveillon. Ano novo, pô. É que o Natal, assim, pro pessoal é uma data que dá presente. É, pra falar a verdade, é só pra dar presente. É só pra ganhar coisa. Capitalismo! É só pra isso, tá ligado? Mas, tipo, essas superstições de ondas e de família... Vamos falar então, ó, pula onda. Vocês já pularam onda alguma vez? Não, eu nunca... Nunca pulei onda. Eu fui pra uma praia uma vez e era maio. Eu ia pular onda e pulo. O Eduardo disse lá naquele de sobreviver na praia, que ele foi pular onda lá com a Letícia, tava com o pessoal lá da família, disse que ela tava numa praia do Paraná, já sabe o que aconteceu, né? Veio um tolete nele. Pisou na merda, hein? Vou pular que meu ano vai ser bom. Ah, não. Ai, caraca. Cara, nunca pulei onda, nunca tive vontade. Negócio de sete ondas. Assim. Sete ondas? Pra quê? Eu, de verdade, eu não sei pra quê. É que diz que dá boa sorte, né, velho? Pulando onda, velho. É, faz em casa, pô. Não tô na loteria, não tô na... Ah, é. É, eu também sou. Puxa de loteria. Ah. É, porque é puxar balde de loteria. Vamos deixar a loteria pro final, que loteria envolve dinheiro. É, não dinheiro é só ideias. E provavelmente. Provavelmente o que a gente vai falar vai ser a verdade, porque dinheiro a gente entende. Dinheiro é claro. Ganha milhões aqui. Eu quero empreendedor, mano. É, isso aí. Eu acho, cara, que é muito idiota todas essas coisas de superstição. Outra superstição que eu acho idiota é essa de vestir roupa com determinada cor. É. Eu não consigo entender. A gente não entende nada. Pelo que eu sei, é tipo, cada cor significa algo. Sim, guarda, conhece as cores. Cara, eu sei dinheiro. Que ser amarelo é dinheiro, ou verde é dinheiro, não sei. É uma coisa assim. E a rosa, é ou vermelho é amor. É paz. Não, é assim, ó, é que branco é o que o pessoal usa mais no fim do ano, que todo mundo quer paz. É, branco é paz. Mas cara, quer paz. Paz é um negócio genérico, né? Tu quer paz o quê? Paz. No mundo? Paz. Todo mundo de branco, assim. É. Que a gente vive numa época que todo mundo quer ser o super legal isentão, sabe? Tipo, paz é um negócio muito isentão. Pra muita gente, paz seria os Estados Unidos pegar o gordinho da Coreia do Norte, enfiar uma sonda no coração dele, explodir ele. Pra muita gente, paz seria que não existissem mais armas ou uma utopia, algo do tipo. Então, eu acho que esse negócio da paz, ok, você quer paz? Eu também quero paz. Também quero. Seja mais específico, tá ligado? Eu acho que, pelo que eu entendi nesse XQDLzinho aqui, paz é purificação, renovação. Ah, paz e purificação, Bruno. Aí, ó. E o prateado? Prateado é... Prateado? Modernidade e inovação. Modernidade e inovação pra você na vida. Verde, harmonia e esperança. Azul claro, né? Azul claro, tranquilidade e saúde. Imagina as velhinhas com Alzheimer, as velhinhas doentes, nossa, vou vestir esse azul porque eu tô precisando de tranquilidade com meu filho que não tem emprego. Se pagar tá bunda, maconha, 30 anos jogando LOL. É, exatamente. Minha mãe vai usar azul, vai querer que eu vou embora agora. Azul claro. Mas esse aqui é bom, eu vou usar marrom. Solidez e segurança. Qual que é o solidez dinheiro? Na merda, né? É, marrom. Tu bota o cartão assim, vem o segurança. O cara começa a te escoltar. Eu tô com uma dor de barriga, eu preciso de solidez na minha vida. Ali, laranja, ó. Dourado. Nossa, botar laranja num cara que tem indicador de roda. Pesado, né? Romance e afeição é o rosa claro. O rosa claro, eu ouvi dizer que é... Tem alguma ali especificando sexo? Porque pelo que eu lembro... Tinha as pulseirinhas, amor, né? Amor e paixão. É, eu lembro que um era amor. Acho que o vermelho, né? É, o vermelho. O vermelho é o amor, é o amor sincero. Você quer um casal. Puro. É um amor puro. E eu acho que tinha um que era... Você quer azaração. Só que ninguém botava de azaração. Deve ser violeta. Mesmo que você queria azaração, ninguém colocava. É o rosa claro. E o pessoal gosta de se expressar... O pessoal gosta de se expressar... O que você realmente quer? Pela roupa íntima. Isso, verdade. O que vale? É a camiseta ou a roupa íntima? Eu acho que é a roupa íntima. Vai sentido? Tu bota. Eu uso uma camiseta vermelha no final de ano. Mas, obviamente, eu vou usar uma cueca marrom. Eu quero segurança. É, cara. Eu acho que o que vale é o que é externo. Porque você vai lá pular onda com a cor. Porque assim, você bota a roupa com a cor. E daí você vai pular onda pra o santo lá, o da macumba lá. E pegar. O preto velho. O preto velho vai te batizar. E se você tiver de roupa íntima, o santo não vai entender. Ele vai ficar confuso, né? Ele vai olhar. Daí não vai te dar nada. Não vai entender muita coisa. Porque o santo não vai ver a sua roupa íntima. A não ser se você for com uma sunga, né? Ou será que não? O santo é o negão ali do lado. Vai te dar só te olhando. Você tá tipo esperar dar um pulinho, tá ligado? É. Cara, acho que é babaquice isso aí. Se você faz, pare. Desculpa. Mas, desculpa. É coisa de lacrador. É coisa de lacrador. Mas eu acho que é mais pra celebrar mesmo. Porque os caras não tem o que fazer. Não tem o que fazer na nossa vida. O que tu tem de bom na tua vida? Não tem nada, vai pular onda. Tem nada o que fazer no final de ano. Tô de bobeira. Não tem dia pra viajar, vai pular um dia, tá ligado? Vai pro cachoeira ali, tá ligado? É, no Vigorelli, aqui em Joinville. Assim. É. E os signos? Signos. Pô, sim. Signos horrível. É outro nível. Conhece signos, velho? Cara, eu conheço o meu, que é o Virgem, que agora todo mundo é Virgem, porque tá aumentando, sei lá, constelação e estendeu o mês que as pessoas conseguem se tornar Virgem. Muda com o tempo os signos? Muda, tá mudando agora. Passando os anos. Agora tem signo de rato, de cobra, essas coisas. Tipo, tem uns signos que ainda não são implementados, por exemplo. Pelo tem os underground. Pelo que eu entendi, eu sou de um signo serpentário. Se não existe, não serpentário. Não. Tu nasceu quando? Nasci em maio. Eu sou de touro, mas pela minha lua eu troco de signo. E aí tem toda essa parada de um mapa astral gigantesco, viu? Ela diz, não, hoje minha lua tá em Saturno, vou transar muito. Ah, tem como você se identifica também. É, tem a lua, tem os astros que guiam a sua vida. Caraca, velho, isso é confuso, hein? É. Pra mim são esses 12 signos e acabou. Eles são, é que eles se renovam, né? Esses aí não são os principais. Você é de virgem, então. Sou de virgem. Você é touro. Eu também sou touro. Mas aí tá, tu tem o teu ascendente, tu nasceu em que dia, tu nasceu em que semana? Eu tenho ascendente escorpião. Que isso? Caraca. Eu também não sei. Ascendente é sua mãe, seu pai? Não, pelo que eu sei, ascendente é um dia. É um determinado dia que a tua lua tava não sei o que, e teu Júpiter tava não sei aonde. Aí tua energia tava no vermelho, eu acho que é nesse naipe assim. Nossa, velho. Caraca, pessoal. E tem gente que leva a sério o signo. Tem gente que compra um jornal, né? Dois pila de manhã, pra ler o signo. Hoje eu vou ganhar uma formatura do trabalho. É muito idiota. Pior que não é nunca coisa específica, tá ligado? O signo é sempre assim. Ah, saia hoje com o pé direito, com uma camisa branca, porque o clima... Não é algo específico. O clima está favorável com a lua de Saturno para prosperidade. E acabou. Tá ligado? É muito genérico. Se tu for de exatas, tu se fodeu. Não, é muito genérico, tá ligado? Então, ó, pra gente entrar nesse clima de genericidade, não sei se o Paulo existe, mas agora existe, cada um vai fazer uma previsão, como se você fosse um astrólogo, uma mãe de Ná, do outro. Eu faço do Ícaro, o Ícaro faz do Wagner, o Wagner faz sobre mim. De acordo com o seu mapa astral e a posição da lua de Saturno. E a aura. Saturno tem lua. Saturno tem lua. As quatro luas vão entrar em uma órbita constante e redirecionada para leste. Redirecionada para leste. E isso significa que esse ano você começará a trabalhar. É muito óbvio. Meu. Não, cara, eu tô pica. Yeah. Vamos pro Wagner. Tô vendo aqui, tu é de virgem. Virgem. Tô vendo aqui, cara, que seu signo tem muito a ver com o seu ano, porque tu tá no auge da prosperidade que Saturno pode te proporcionar. E as luas de Saturno, elas saíram de órbita. Caraca. No mesmo tempo que elas entraram em órbita da Terra. Então, se você olhar pra cima, agora tem 4 luas no céu. Verdade? É, mentira. Porque, na realidade, elas parecem estrelas pra você. Olha só. E o seu ano vai ser glorificado com muito dinheiro de uma vez só. Nossa. Muito dinheiro. Você vai ganhar muito. Muito dinheiro pro Wagner é 25 reais. Muito. Você vai ganhar, assim, 150 mil. Caraca, foi específico. Mas, digamos que com uma pedra no seu caminho, você vai pro zero. Tem uma pedra. Nossa. Uma pedra. Meu. E essa pedra, ela vai. Ai, caraca. Vai mudar o seu signo. Ai, meu Deus. Como? Vai te tirar tudo. Eu vou morrer. É muita coisa pra mim. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, me identifiquei. Vai mudar bastante. Então, João. Eu tô ansioso pro meu, porque eu nunca fiz isso e eu quero muito que dê certo, tá ligado? De acordo com toda a astrologia, astronomia... Olavo de Carvalho, maconha... Signo de touro pra você esse ano vai ser um ano muito próspero, que você vai conhecer novas pessoas, vai interagir... Ah, bom! Todo ano eu conheço novas pessoas. Vai adaptar, você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida, mas isso vai trazer muitas novidades pra sua vida. Aproveite. Obrigado. Você vai ganhar um carro. Na verdade, no outro dia. O cara não sabe fazer superstição porque ele quer dar um negócio específico. Assim, não, é que eu sou a mãe de nada específica. Se eu erro, eu errei muito longe. Se eu acertei, eu acertei exato. Caraca. É. É, mãe de nada, cara. Mãe de nada morreu, né? Há um tempo, mas acho que renova. Sério? Eu acho que renova, tipo, todo ano. Todo ano tu paga uma nova mãe de nada. É que nem papo. Acho que é um papo. O problema é dessas específicas, assim, dessas previsões específicas, que acontece igual ano passado, teve um avião vai cair na Paulista. Lembra disso? Não lembro. Teve uma reportagem, o cara falou, o avião vai cair na Paulista. E é um acontecimento, né? Na Paulista, todo dia tem... Manifestação fora Temer lá. 70 mil. Assim, a gente, vamos ver aqui. É que a mãe de Nara é só uma pessoa que não tá morrendo. Eu sei. Ela era da TV Gazeta. Eu sei, velho. Só nós da TV Gazeta, muito boa. Ela tinha a Palmeirinha. Ela morreu dia 2 de maio. Dois dias antes do meu aniversário. Ó, vocês já estão vendo, velho? Já renovou. Culpa de Júpiter. É, culpa de Júpiter. A tem uma música. As últimas previsões de Mandina. Né? Beleza. E quem, qual cantor vai morrer aos 27 anos em 2018? Específico, né, velho? Ah, porque a gente tem que ver. Cantor, 27 anos? Cantores, vamos dar uma googlada. Com 26 anos. Eu acho que o Gustavo Lima tem 27 anos, né? Isso é nessa naipe aí, Gustavo Lima de novo. Com 27 anos é específico. Na faixa etária dos 27, eu tenho que ter. Porque tem que morrer com 27, porque a gente já viu aquela lenda. Dos anos 90? Não, aquela lenda. É isso, que vários cantores morreram com 27 anos. Lembra disso? Eu já ouvi falar. Ó, eu acho que o Luan Santana vai morrer, mesmo que ele não tenha 27 anos. O Luan Santana vai morrer por causa que o que ele mais ama vai. O Luan Santana tem 26 anos. Já começou bem. Já começou uma cara que ele... Como é que ele vai morrer? Como é que é? Ele vai morrer por conta de uma fã que vai, que vai puxar ele. Ele vai estar em cima do palco, vai puxar ele, ele vai cair de cabeça e vai ter um traumatismo cardíaco. Que isso. Caraca, velho, isso me. Eu arrepio que ele tem 26 anos. Caraca. Ele vai tropeçar mesmo? Numa pedra? De um palco? Caraca, que medo. Luan Santana, e você, Wagner? Quem vai morrer? Cara, eu não conheço de cantor. Pode ser qualquer cantor? Pode. Mas eu não sei quem tem 27 anos. Não, então... Pode ser mais velho também. Pode ser mais velho? Cara, acho que Roberto Carlos já tá na hora dele. Caraca, ir pra Roberto caixão. Carlos. Não, Roberto Carlos já tá no caixão. É, velho demais. Vou jogar no safe aqui pra ver se eu ganho. Caraca. Jogar no safe. O cara tá apostando na morte. Ah, eu ia apostar aqui que o ator faz o Harry Potter. Pablo Villar? Já sei o meu. Se eu acertar este. Cara, tu vai se ferrar muito se tu acertar. Meu, as feministas vão vir aqui na tua casa. Não, vou bater na minha janela aí. Eu brotado no ar-condicionado. Assim. Fala aí então. Eu acho. Meu Deus, não. Que. Não! O Jim Carrey. Ele vai tomar. Vai voltar a depressão dele e ele vai capotar. Caraca. Nossa. Vai capotar. Vai estar de carro. Pou! Capotou. Vai morrer. Isso. Depressão. Alguns dias depois de overdose. Ah, alguém tem que morrer por causa daquela droga lá, né? O Lean? O Lean. Mas acho que o Lean não mata. É pesada, né? Ela faz tu ficar... canibal, assim, do... Não é essa aí é Crocodile, pô. É, mas assim, Crocodile tá top. Usou outra, pô. Usou errado. É a Blue Drink. É Blue Drink? Purple Drink. Purple Drink. Aquela que eles misturam xarope com Sprite. Essa é boa, essa é boa. Quem vai morrer com isso aí? Porque esse ano já morreu um cara que é o... O Lil Peep, né? Mas esse cara, ele morreu de tudo, né? Ele, cara, usava até minha parede. Não, mano. Ele deve tomar uns remedinhos da hora lá, daí ele morreu. Tomava um X que dele pelado. Uhum. Tomou aquele chumbinho. Quem vai morrer? Sei lá, mano. Eu já tenho aqui um game, gente. A Cia. A Cia? Cantora. Não, tá. A cantora. Bom dia, companheiro. Tô vendo aqui, ó. A Lua, cara, tá em Saturno. Ela vai morrer por causa dessa droga. Eu acho que não vai ser a Cia. Será que não, velho? Porque a Cia é muito marketing. Ela tem muito cara de drogada. Olha onde cara. Eu acho que quem... Nossa. Caraca. Eu acho que quem vai morrer vai ser o Lil Pump. E o Pump tá também... Cara, ele é louco, cara. Ele dá tiro na rua, assim, do nada, velho. Ele é o cara que tá deixando famosa essa droga e tudo mais. É. Ele tá branco de tanto usar droga. É, cara. Ele era negro, velho. Ele virou branco. Ele ficou branco de tanto usar droga. E o Pump vai morrer por causa da Blue Drink. Olha ele. Ele, oh, tinha, né? Ele tinha cabelo de preto e era preto, aí cara. Aí embaixo, 2012 ali. Olha! Olha, de formidade... Ó! Oh. What the fuck? Caralho, que assustador, velho. Bota na música de Good Game. Good Game. Não, e ele tem vídeo dele que ele caiu na porrada com o cara só porque, sei lá, não quis deixar ele entrar no negócio lá. Né? Todo brasileiro. Ah. Internet. Internet. Vou começar com um bagulho polêmico. Ah. A internet brasileira vai pegar o mesmo XQD dos Estados Unidos e vai ter aquela restrição de rede. Que restrição de rede? Não viu o bagulho da restrição de rede? Não, agora as empresas podem, tipo, eu sou a TIM, velho. Tu só pode usar o YouTube. aqui, ó. Não, não, não é assim. É, eles revogaram a neutralidade, mas... É, a neutralidade de rede. Por exemplo, se, tu compra o pacote, que nem tu compra a tua internet de 15 mega, daí é. Tu tem acesso a tudo. Mas, por exemplo, o pessoal que usa o celular só compra internet específico pra redes celular, sociais. É. Então, tipo, os caras vão botar 50 kbps pra te ver o Netflix, não vai carregar porra nenhuma, mano. Ah. É meio que cortar o teu pago, entre aspas, liberdade. Não, cara, mas é que... Isso é bem provável acontecer, porque já aconteceu nos Estados Unidos. Não, mas nos Estados Unidos eles são bons, porque lá é bom porque tem várias empresas. Então, se uma empresa faz uma merda dessa, o pessoal troca. Duas, né? Aqui no Brasil... Não controla tudo, né? É. Aqui no Brasil, todo mundo vai te ferrar. Até uma merda. Internet, já vou dizer aqui que um youtuber vai morrer, um youtuber grande. Eu também tô... Acho que... Eu tenho previsão pra uns três youtubers que vão morrer aqui. Ilha de Barbados? Ah, seria Opa! Bom. Seria não, bom, seria não, bom. Não, cara. Eu pensei três youtubers aí. Não, não, não. Três diferentes. Mas tu quer falar o teu primeiro? Não, não, quer que eu falo. O meu, cara, eu não vejo ninguém que vai morrer, mas eu sei que um que vai ficar assim, ó. Vai sumir. Vai sumir. Vai sumir. Ele vai desaparecer. Cara, que vai parar de ter view, tal. Ele não vai parar de. Ele vai desaparecer, canal inativo assim. Pô, legal, legal você. Tá ligado? Cara, sumo da rede, velho. O carinha lá, do Mítica Vida. O Vida Mítica? Esse cara, ele vai sumir. Vida vai sumir? Ele vai sumir. Será que ele vai ser sequestrado? Ele vai sumir, tipo, um ano inteiro. Ele é bem louco. Vai sumir, velho. Ninguém vai saber, não vai ter embalado, não. Ele sumiu, velho. Verdade, cara. Caguei, mas ele vai sumir, isso é minha previsão. Aqui. Cara, ele é muito louco. Sabe que ele já foi professor? What? Aham. Ele já foi professor? Né? Já. Professor do quê? Sei lá, eu acho que ele, tipo, só fez o curso lá de professor e deu aula pras crianças, assim, sabe? Cuidou de criancinha. DJ. O DJ. DJ. Brasil, né? Todadinho, professor pra DJ. Youtuber, vai. Cara, vou falar aqui que o mais possível. Acho que o Zóio vai morrer. O Zóio vai morrer. Ah, sei lá, é desafio... Vai tomar gasolina e vai morrer. É, desafio do tiro na cara. É o ápice. Uhum. Ou o Lucas Neto também pode morrer. Afogado em Nutella. Isso. Ele vai engolir um spinner. Alguém vai falar. Junto com o Rodrigo Faro. É, o Lucas Neto possível mesmo. Apedrejado. Não queria falar em específico. Eu acho que um youtuber grande vai morrer. Não quer falar ninguém mais extreme. Não, um youtuber grande é maior, eu não quero ser específico. É porque até hoje não, acho que não teve um youtuber assim que comoveu a comunidade, morreu. Teve, o cara do Hearthstone. O cara é um jogador muito. É um jogador profissional de Hearthstone, não sei o nome. Que do Brasil? Era brasileiro. Não é o DVD não sei o quê? Não sei, só sei que a Blizzard homenageou ele. Será que é o que eu assisti? Morreu e eu não tô ligado. Procura, é um que ele tinha um cabelão aí e ficou careca do câncer? Ele morreu de câncer. Ele morreu, cara? Ele morreu, velho. O The One? É, exatamente, que ele falava, fala aí, gurizada, tudo sussa. Não é possível que ele morreu. Ele morreu. Quem? E a Blizzard fez uma homenagem pra ele. The One Games, ou The One só, Hearthstone. Ah, mentira, que ele morreu, velho. Cara, que eu tô chocado agora. Aqui, ó, esse cara maluco aqui, ó. Esse é o 3K. Eu tô querendo achar. Ali no canto. Esse cara aqui, ó. Ele morreu. Caraca, ele morreu, cara. Agora, ele cara. Aqui, ó. Eu vi que ele tava com câncer, mas eu não acompanhei. Fim da quimioterapia e acabou o canal. Já faz 3 anos? Não. Não, faz pouco tempo. Deixa eu ver. É 4 meses. A Blizzard fez uma homenagem pra ele. Agora, quando tu entra no jogo, fala a frase principal dele, que é o padrão. Sério? Susto, né? Ah, gostei da homenagem. Cara, que bonito, esse aí foi o. E teve outro também que morreu. Que é o Might? Gringa, esse daí da gringa. Ele morreu e. Ele não teve que ele tomou. Ah, isso tem que se falar, né? Todo mundo tomou o tiro de Taurus. Não foi Taurus, né? Ah, do peito, do né? Livro, né? Do livro. Não, mas esse era aqueles YouTube random, russo, sei lá, os caras malucos. Caraca. Mas esse que morreu também. Eu lembro que teve uma youtuber que morreu. Que ela queria. Era um negócio que ela tava dirigindo e gravando. E ela bateu o carro num caminhão. Que não, isso? Ela quebrou o rosto inteiro. É. Mas é nesse naipe assim, os caras. Não faça aí. Coitado do O Gabriel Stuck, ele grava podcast, o Daily Cast dele lá. É. Ele grava no carro. É, caraca, cara. Eu não queria fazer essa previsão, mas tipo, o Gabriel Stuck morre. Ah, é. Vai que ele tá fumando maconha e sem querer. Bate. Dá uma viagem, meu. Assim. Caio Cigarro dele. Cara, vamos fazer uma previsão sobre podcast. Podcast, vamos ver. Podcast. Qual que vai bombar e qual que vai morrer? Não morrer. Você acha que o Nando Moura vai morrer, cara? Não sei, vai que... Nando Moura, o Nando Moura. Babãozão. O Babãozão. Vai que o Babãozão dá o tiro do Nando Moura. Babãozão de estresse. Eu sei o que aconteceu com o Nando Moura. Eu sei. Ó, Lula vai ganhar no que vem. Aham. E ele se mata e... Ele vai organizar. Não, o Lula vai ganhar. O Lula vai ganhar e ele vai fazer um vídeo no canal e começar assim, ó. Ele vai ficar com a cara bem séria. Mas ele vocês são problemáticos. Não, mas ele vai... Acabou, acabou, galera. Ele vai estar muito nervoso. Acabou dele. O meu canal. Não, ele vai começar a gritar de tanto ódio. Ele vai explodir. Ele vai explodir, assim, vai inchar, tá? Os petistas. O brasileiro merece ferrar mesmo. Ele vai morrer de ódio, o Nando Moura. Morrer de ódio. Ele vai estar tão odioso. Ele vai caído, mano. Nando Moura morre ano que vem, se o Lula não... E o podcast a gente vai fazer assim, um podcast vai bombar, um pequeno, putz, um podcast não conheço. Grande que vai diminuir muito a audiência ou vai meio que desaparecer da mídia. O Pensando em RPG eu acho que vai bombar pra caramba. Tu ouve? Ele é muito bom, eu escuto, eu adoro como ele apresenta os personagens pra ti, ele pega, ele disseca, né, os personagens, ele pega como uma ideologia de mago, como fazer um mago no RPG, como fazer um mago um lutador, fazia... A coisa que eu mais gostei foi como fazer um mago lutador, assim, que ele fazia magias como um monge, então... Acho que esse RPG é história, né? Pensando RPG vai bombar. Pensando RPG. Vale a pena, né? E faz sentido ele bombar, porque com Stranger Things e tinha coisa, essa cultura de anos 80 e essa nostalgia tá crescendo bastante, né? Então muita gente nova tá procurando como aprender a jogar RPG. Muita galera nova tá aprendendo a mestrar e tudo mais, então faz bastante sentido. E os caras já estão aí faz tempo já. É verdade, dois ou três anos. É. Cara, assim, eles pagam publicidade de cada podcast no Facebook. Sempre aparece lá, a publicação é Boost. Boost. É, eles colocam advertisement, eles gastam dinheiro com a publicidade e os caras são bons. É, vale a pena. E é rapidinho, né? É muito, velho. Tipo, 10 minutinhos ele já te explica um monte de coisa, cara. Pensando em RPG, gosto. Legal. Só pra não saber mestrar é a melhor coisa, velho. Meu, o Ícaro agora. Meu, aprendi. Aprendi uns bagulho muito top, tá ligado? O Ícaro agora me surpreendeu. Cara. Depois, vamos começar com os que vão bombar e depois a gente fala os merda, vai. Os cara, eu não conheço RPG pequeno assim. Sei lá, o No Ovo é considerado pequeno? É considerado grande, é o segundo maior do Brasil. Ah, então eu vou ficar quieto aqui. Tava quase. É, eu vou falar que o Dave Cash vai aumentar o público. Aumentar o público? Vai. Por muito, muito? Não, mas vai dar um. Não, a gente tem que falar que o negócio vai aumentar muito. Ah, cara, eu não sei se vai aumentar muito. Esse ano, não sei. Qual? Vai, fala outro então. Pô. Eu não sei, pô, não conheço. Rebobinando, vai bombar, pronto. Rebobinando? É. Rebobinando, é. É que é óbvio, né? Tipo, Rebobinando é feito pelo Não Salvo. Não, é feito pelo Luigi. É feito pelo Não Salvo, então é óbvio que vai bombar, tá ligado? Vai puxar todo mundo do Não Ovo e vai... Caraca, velho. Não, esse aqui é pros merda. Café Brasil é, ó. Já meu é bombado. Deus, cara. Velho. Tem que cair, velho. Ah, já sei um que vai cair, meu. Já. Vai bombar? Não, que... Pô, o Wagner só fala de desgraça. Cara. É, não. Mas não, eu sei um que vai... Eu não sei. Ele pode bombar ou cair. Aê. Pode mandar? Pode mandar. Anticast. Porque é eleição. É. Eles podem... Podem dar umas opiniões muito fodidas. É, cara. O podcast mais comunista do mundo. Tô ligado, mas é que a merda rola solta. Meu, os caras estavam defendendo o stalinismo. Não. Um também que vai bombar, Guten Morgen. Guten Morgen. Eu já ouvi falar, mas eu desculpei. É bom. Dizem que é bom. É bom, e essa onda tá crescendo bastante, então... Guten Morgen, cara, eu acho que os dois vão crescer junto, porque são dois podcasts de política, um de direita e outro de esquerda. E ano que vem, cara, negócio de direita e esquerda vai bombar. Vai. Eu vou ficar quieto na minha, eu vou só calar a boca, tá ligado? Que tem que bombar, cara, que eu tô gostando bastante. Ingrid, café com porrada. Gravou com a Ingrid, esse ó. Café com porrada é sensacional. Caraca, ele vai se divertir de ouvir. Top, cara. Escutei muito bom. Eu sou a hora já. Ah, a Ingrid que participou com você lá no... Ela é inteligente. No observador quântico. Sim. Ela é massa, né? Parou de boa. Não, e ela falou bem inteligente lá, mas no café com ela era totalmente zoeira, tá ligado? Não, mas a ideia ali era ser inteligente. É, não, tu falou pra mim que tava perdido, mas eu vi lá, cara, tu, meu, tu mandou bem. Eu tava tentando dar uma opinião, mas eu tava muito hypado, ela tava falando muito bem, eu tava gostando. É, mas tu mandou bem? Eu acho que mandou melhor que o Post, desculpa a rua. O que tu falou lá? Não, a gente tava falando um pouco sobre política e sobre a ideia da internet. Burrice na internet. Legal. A gente tava falando um pouco de política. Link no post, né? O pessoal escutando coisa ali no YouTube, tipo o Dan Boer. Escutando o Dan Boer e replicando o que ele fala. Sem mesmo pesquisar. Aí tanto que ela tava falando um pouquinho sobre o Castagnari, que é o trabalho que ele faz com os vídeos, mas tentando falar a verdade. É, só que o Castagnari também, se tu vê o Castagnari e segue o que ele fala, né? Exatamente, se tu vê o Castagnari... É, eles queriam falar assim, que não adianta você ficar procurando em youtuber a verdade, você tem que procurar livros. É, tu tem que ler, tipo, a gente deu umas editoradas de alguns livros, eu tive alguns canais e blogs, tipo, eu gosto muito de fórum. Aí tem fóruns como o Viva Verde, o Vale Brasil. É. Não, engraçado que ainda existe fórum, né? É, existe fórum. É que o fórum tá um bagulho fraco, né? Não tem. Não é a mesma coisa de 10 anos atrás. Não, 10 anos atrás é uma coisa deliciosa. Eu, por exemplo, peguei uma época no finalzinho já do de Tibia. É, hoje em dia o fórum que mais bate é Reddit. É. Que é a porta da Deep Web, mas tirando isso. É, tem... a porta da Deep Web. Não tem. Sério. Se tu... Meu amigo, o Reddit tem cada é um coisa lá. Pesado. Sério que o Reddit é. É um bagulho pesado, né? É que assim, é aquela coisa, né? Vamos falar a real aqui. Coisa ruim, tem coisa boa. Não tem pedofilia, mas tem passada de mão, entendeu? Passada de mão. É isso aí, é essa a porta, cara. É que o Reddit é bem livre também, né? Digamos que o Deus seja a Deep Web. O Reddit é o 7, o 8, até o 9, dependendo da retardade. Aí o 4chan é um dessa, assim, já entrou no Deep Web. Abre o 4chan de Blackberry. Tem 4chan? Pode entrar no Google normal? Não, nem quero. Eu vou dar uma pesquisada aí. Tô de boa. 4chan. Brasil, 4chan. Mas falando do podcast que tem pra mesmo, é essa porra de cafezinho, Café Brasil. Por que? Tchau, tem que sair, velho. Eles têm no Spotify, velho? Eles têm no Spotify, eles estão em tudo, velho. É que assim, era um programa de rádio. Uhum. E o Luciano Pires é um cara muito inteligente e tal. Só que o formato deles, eu acho que não... Assim, eu curto que eles têm que ter um formato diferente, mas não pega mais a galera nova, tá ligado? É aquela coisa bem rádio, bem... É uma coisa do Brasil, rádio, é voz do Brasil, assim, ó. Bem... Não chega a ser um pretinho. Não sei se eu sou pretinho básico. Tá. Pretinho básico acompanhou a época. Já tá um tempo, é bom. Mas esse, ele tentar pegar os jovens, só que ele não consegue. E ele não para, ele tá louco. É um atrás do outro. É um dos mais ouvidos aqui. É um atrás do outro. Hoje já foi 10 ali. Hoje, só hoje. Ah, um podcast que vai cair é o Guncast. Que é do Murilo Gun, aquele comediante. Acho que eu sei quem é. Ele tem? Não, ele tem. E é muito ruim o podcast dele, cara. Desculpa, Murilo Gun, mas é horrível, muito ruim, cara. Ele quer dar uma de empreendedor, cara. Ah, muito chato, velho. Muito chato. Uma coisa que eu acho que não é podcast, mas pode dar uma bombada, é o sofá.rock. Deixa eu ver se eu acho assim. Rádio Web? Não. É do Maurício Meirelles. É podcast? Isso, não é podcast. É mais um programa, porque tem os stand-up dele também. Sim, é do iTunes. É, mas e esse sofá.rock, é muito bom. É R$6. E tem que pagar? É R$6 que tu tem livre. É tipo um YouTube só do Maurício Meirelles. Caraca. Pelo que eu sei, eu ainda não fiquei, né? Já roubou de amiguinho? Não, já roubei de amiguinho, digamos assim. E é bom. O live act dele é bom. O live attack. Live attack, cara. Muito bom. A gente vai colocar todos os podcasts indicados? Isso. Menos o podcast, não indica isso. A gente falou. O cafezinho também, não precisa indicar. Cafezinho é o apelido do café com porrada, não tem? Me desculpa, Ingrid. Cara, deixa eu pensar agora. O podcast vai. Meu Deus, isso vai machucar muita gente. Eu acho que vai cair de visualização e tudo mais. Eu não sei, cara, os caras são muito grandes. Não, já não. Sei, eu já sei o que tu vai falar. Mas eu pensei nisso também. Fala a primeira letra do nome. N. N. Eu acho. Não, não, eu acho que. Não cai, acho que não cai porque. Não cai. Acabou de contar as vozes, não cai. Não, o Side of Winners não cai, mas aqui. Aí, já é sabendo. O Sidecast não cai. O site of Winners não cai porque tem muita coisa. Mas, é que, desculpa, o podcast, na verdade, é bom. É bom. Muito bom. É coisa de quem não gosta, começa a gostar das coisas. Exatamente. Eles têm RPG inteiro. É, verdade. Os acessados dos RPG. E a qualidade. E é uma qualidade, assim, de ter de somzinho, bege. Somzinho de passo na grama molhado, de ver muito um tudo, gabetinho. Na verdade, quem edita o cast é outra pessoa, o Léo Lopes. Léo Lopes. Que é do Radiofobia. Quem edita os vídeos do gaveta. Mas os caras têm uma qualidade muito grande. Mas o Azaghal, ele já se mostra um cara que tá cansado. É, assim. Ele mostra que tá velho, mostra que é ferrado. Aí a gente entra o Azaghal, que é meio que pular na barca do podcast. É o Cauê Moura, que quer se aposentar. Cauê Moura, que é. Pensa se quer, fez fotografia básica. Tem que. Já o demorou. Ele já deve estar cansado. O pessoal vai envelhecer, né? Porra, velho. Não tem. Tá ligado? Tem esses youtubers, o pessoal que grava podcast. É, tá. É o Azaghal, ele anda bem cansado, mas. Não sei, cara, é que assim, muita coisa nova tá aparecendo, tá? É muito podcast novo. Uhum. Por exemplo, eu tô ouvindo muito menos Jovem Nerdcast, quando eu quero de um filme, e ouvindo mais Podcrastinadores, ouvindo WilhoCast, ouvindo outros podcasts de cinema que trazem conteúdo que quando você ouve os caras, você vê que os caras estão com muito mais vontade de agradar o ouvinte. Por exemplo, o Jovem Nerd Azaghal, principalmente o Azaghal, eu gosto muito do Azaghal, desculpa mesmo. Ele é muito assim, cara, tá ali pra vocês, eu já fiz tudo que eu ia fazer. Eu tenho 1 milhão de ouvintes por episódio, de podcast. Quando ele tá no mesmo like, tá cagando pras pessoas. É, mas eu curto muito podcast, respeito o meu podcast, é, podcast que eu comecei. É, que eu comecei a ouvir podcast, foi Nerdcast. Então. E também indico, o pessoal ouça, né? É que muita gente começa por eles, né? Então. É porque é bombado, né? Tem um canal no YouTube, o canal no YouTube facilita o pessoal conhecer. Exatamente. Tem a loja, o cara se conhece pela loja. Eu, por exemplo. Eles atiram pra todos os lados, né? O Jovem Nerd tem loja, tem podcast, tem YouTube, tem Google. Eu conheci eles pelo primeiro site deles, no finalzinho, quando eles renovaram a interface, mas. Comecei a ver um Jovem Nerd News, começou a lançar bastante. Aí eu fui ouvindo um pouco de podcast, um pouco de vídeo no YouTube, fui consumindo as mídias deles. É, comigo foi assim, é que eu tava sem tempo pra ver o canal deles, eu curtia muita personalidade dos dois, e o podcast tem essa vantagem, você pode ouvir na rua, tá andando, baixar ali o programa MP3, então eu consumo o podcast, foi só um podcast, quase não vejo mais o canal no YouTube. Mas eu falo bem, ó. Isso aí. Foi bonito. Declaração de amor. Esportes. Quem vai ter o campeão ano que vem da Copa? Eu já chuto Brasil. Eu chuto Rússia. Animado. Tô animado. Tô animado. Vamos. Ele batendo Isla na camisa do. Eu acho que a Rússia ou a Inglaterra. Rússia ou Inglaterra? Cara, eu quero que o Brasil ganhe. O Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar também. Cara, o Neymar, eu espero que não morra de novo, que nem morreu em 2014. Yeah, reviveram ele. Costas, né? Mas o Neymar, não sei se entrou algum novo aí, vai entrar algum novo pra seleção. Aí tá aqui em Portugal. Segundo, tipo Portugal, Itália tá fora. E tem Catalão, país já. Meu, aí sim. Tem o Lionel Messi, que é o melhor jogador do mundo. O não, mas o Messi não é da Argentina? É da Argentina. É. Da Argentina. É um manjo de futebol, velho. Outro é Real Madrid. É que fala espanhol. É espanhol. Real Madrid, mano. Real Madrid. É nesse naipe, tá ligado? No esporte é a mesma coisa. É, no esporte. Quer falar quem vai ganhar? No esporte? Ai, que tem um campeonato, mas por exemplo, Mundial de LoL. É SK de novo. SK? SK. É que nesse ano eles perderam, tomando uma surra. Sério? Quem ganhou? Esse ano foi a Samsung, não foi a Samsung, não, foi a. Samsung? É a Samsung, né? Não sei. É a Samsung? Deixa eu ver aqui. Dá pra ver como é acompanhado. Mas e o brasileirão de LoL, o CBLoL? O CBLoL? Acho que foi a. Quem ganhou foi a Red. Não foi a Red. Foi a Red, foi. Foi a Dragons? Não. De fora, não sei qual que é, peraí. É Red Kennedy, pô. Red Kennedy? Não. O CBLOL desse ano foi a Red Kennedy, eu não sei. Não. Quem entrou pro Mundial, não sei se foi. Deixa eu ver. É bom que não diz. Aqui foi a Red Kennedy esse ano, na primeira etapa. Mas aqui vai pro Mundial. Aqui ganhou foi. Team One. Que foi horrível, péssimo desempenho. Mas nesse campeonato da Mundial foi a Samsung, se eu me lembro. Samsung, mas quem ganha vai ganhar a segunda etapa. É quem ganha a segunda etapa do CBLOL. Eu acho que é a Submarinos. Que é o novo time do Yoda, do pessoal que é. Ah, dos streamers. É, dos streamers. Os caras estão vindo pra. Tu acha que eu acho que eles ganham. Meu, eles estão trolando já, pegando Blitz. É. Blitz Media. Mas eu acho que eles ganham, mano. Ó, de eSports, eu acho que a Black Dragons vai ganhar no Rainbow Six e no CS. Mandei. Aí, tu tá falando do Mundial de Boston ou da Cracóvia? Do CS. Que tem o Boston, tem a Cracóvia e tem o CS. Aí eu não conheço, aí não sei. Então, eu acho que a SK ganha a Cracóvia. Não sei se vai ser. Pô, Cracóvia é lá longe, então deixa eles ganhar. Eu não sei onde vai ser. Você mesmo mudou, não vai ser na Cracóvia. Mas é nesse Mundial aí que vai andando de escadinha. E... em Boston, agora é em Boston. Em Boston vai ser SK. SK tá... Ah, mas o Black Dragons também tá com o Zigueiro, pô, e com quem mais lá? É que a gente continua tendo os melhores jogadores do mundo, tá ligado? Então, se for parar ali pra bater mais um Rainbow Six, com certeza era o Black Dragons. Cara, eu acho que a gente podia fazer uma previsão sobre algo que vai... revolucionar. Deixar todo mundo de queixo caído. Tipo, igual teve o primeiro beijinho na novela. Boa. Alguma coisa que vai deixar. Tipo, escândalo. Isso, escândalo, essa palavra. Ah, cara. Vamos criar o primeiro. Ó, isso é pra internet. O mal da internet, o mal em todo mundo. O primeiro robô sexual. Que nem o Rick Morty. Caraca, velho, que louco. É, tá ligado? Um robôzinho lá de roupa. Meu, genial. Esse que delícia. Acho que, cara, isso vai ser igual uma droga, assim. Vai ser feito na China e vai, só vai revender. Vai começar a vender aquelas cápsulas redondas, assim. Isso. Assim, não, Paraguai, vai ter isso. Meu, Paraguai, aí, é maneiro. Verdade, o robô sexual vai ser o mesmo. Vai ser um bagulho muito louco. Isso aí, China, ouve nós, paga nós, alô. Eu já tenho, eu acho que essas coisas aí. Exato, não, por isso que vai bombar mais. Mas é que não tem o brasileirinho, né? Não, o brasileirinho não tem, o proletário, não consegue. O brasileiro não viu. A gente ganha o ano do povo brasileiro. Claro, né? Ainda mais se a gente ganhar a Copa, meu. Ganha uma Copa, ganha pra fazer umas eleições também. Nossa. Meu Deus. Vai. O que mais? Será que vai ter a próxima trollada do Cid Gonçalves? É. Isso aí, a trollada máxima. A trollada máxima. Cara, ano passado eu acho que ele vai fazer. Ele vai se candidatar, vai candidatar alguém de zoeira, assim. Isso, ele vai que patrocinar. Que nem candidataram aquele macaco lá no Rio de Janeiro. Ele vai patrocinar o Dr. Ray e o Dr. Ray vai. Caraca! Dr. Ray, ele que tá inventando o Dr. Ray, cara. O Dr. Ray é aquele que tá usando. Mano, já bateu, velho. Dr. Ray vai bater o Lula. Só que isso muda tudo, porque se o Lula não ganhar, o Mano Moura não vai morrer. Caraca, o Cid já tá planejando. O Cid é aquele espectro do tempo do Flash que sai. Sim, ele tá correndo junto com o Flash, tá ligado? Caraca, o Cid vai mudar toda a linha do tempo. Vai, cara. O Cid tá escutando a gente agora. Paga nós. Cid, eu te amo. Caraca, Cid. Pensa, o Lula não vai ganhar, o Nando Moura não vai morrer. Mas o Brasil vai continuar negócio de política, nossa, velho. Nossa. O Brasil vai ficar mais bonito. A terceira guerra mundial não vai acontecer, talvez. Não vai, pô, que pena. Já tava planejando estudar russo, pra virar tradutor. Vixe, brásico. Ninguém mata o mensageiro. Não vai ser, vai ser a segunda União Soviética. Ninguém mata o mensageiro. Eu acho que ano que vem vai ter o primeiro beijo gay no futebol. Porque... Uai, mas a gente tá atrasado uns 3 anos, né? Como, cara? Onde tem beijo gay? Já teve, pô? É, então, mano. Futebol brasileiro, não. Claro que teve. Duvido, cara. Não existe jogador de futebol, não tem. Não é gay. Futebol. Olha que eu tô procurando. Aqui, ó. Não, peraí. Aqui, mano. Já começamos bem. Cadê brasileirão? Peraí, aqui, ó. O brasileiro. Jogadores espanhóis, jogadores... Ah, não, isso aí, os caras são tudo viados. Não, mas tem do Corinthians. Europeu, tudo viado. Do São Paulo? São Paulinos são alguém mesmo. Não tem, ó. Não, tem mas tem, tem, tem muito não tem, não vai, não, é só... Não, agora eu vou precisar. Só que nunca virou notícia, tá ligado? Tem que ser um que vai esquecer ao vivo, mas aí vai começar a tirar bermuda, mas... Nossa, caraca. Não, aí já é. Vai ser jogadores do Flamengo aí, dois negão. Vocês acham que o Pablo Vittar vai cantar lá na Rússia? Ah, tá. Não, ele quer ser morto. Eles têm o Vitas, que é o Pablo Vittar russo. Vitas, né? Caralho. Que hoje em dia é o Roberto Carlos. É o Roberto Carlos. Ele só canta música soviética antiga. Tá ligado? Mas eu acho que ele vai aprender. Tem que estar lá, velho. Ele claro. No Brasil, cara. Claro. Uma coisa que eu acho que pode bombar, que vai ser estouro mais do que já é. Que é estouro hoje ou não, que é um jogo. Que é um bagulho de streaming, de internet em geral, que é o PUB. Players, um Call of Duty. É que, cara, eu não entendi, porque tem vários jogos que são parecidos com esse, né? Mas é que esse aí é o que lançou todos. É o top. É, o top de linha. É o que custa R$50. Que custa R$50, eu acho. Eu acho que ele bomba por, mais do que já tá bombando agora, porque ele é... Tá estourando na internet. Uh-huh. O streamer, tudo é PUB, Tá em Early Access ele ainda. É o segundo jogo mais, é o primeiro jogo mais jogado do Steam. Oh. Com 2 milhões de jogadores online ao mesmo tempo. Caraca, muita gente. É muita gente. Mas eu acho que ele estoura um pouquinho também. Vai ter alguma coisa pra estourar ainda. Cara, eu acho que ano que vem o Faustão cria um canal do YouTube. Meu, ia ser muito bom. Meu, assistia tudo isso. Será? Porque ele tá muito famoso na internet. Vamos ver. Será que já não pô, tem? Pô, e o Cid vai patrocinar daí? É, com certeza. Não, o Faustão não tem canal do YouTube. Será? Não. Fausto Silva. Canal dos famosos é NT. Assim ia ser. Será? Olha, Faustão humilha o Pablo Vittar. Não, já começamos bem. Não, você já viu o que ele fez? Ele fez assim. E o vencedor foi... Paulo Vilar. Ele não fez por mal, tá ligado? Ele é o Faustão, velho. Paulo Vilar. É, o cara tem 50 mil Faustão, anos. O que o Faustão, cara? Ele tá apresentando TV, mas ele tá cagando. Dentro da cabeça dele tem uma cara de bateria. Paulo Vilar. Mac Negro do Borel. Mac Negro do Borel. Que é MC Negro do Borel. Ele falou Mac Negro do Borel. É famoso, né, velho? Ele tá falando certo, meu pô. Ó, mas o Mac também. Última coisa aqui que eu mandei na pauta é um aplicativo. Quer dizer, o Icaro já deu o aplicativo dele, né? Qual? Você deu ali de streaming? O PUB, que é um jogo que tá bom. Vai bombar. E você, Wagner? Você que pode criar um aplicativo, porque igual tem WhatsApp e tal, o Tinder. Um aplicativo vai bombar, que vai entrar na lista de. Você tem que ter, igual tem Instagram, Twitter e tal. Você tem que ter esse aplicativo. Tem que ter. Eu já tenho uma ideia. Cara, eu não tenho ideia do aplicativo que vai ter que... Tem que ser criativo, né, Wagner? Pô, eu posso inventar também o aplicativo? Pode, exatamente, tem que inventar. Um aplicativo de currículos. Tem o LinkedIn. Tá, mas não é aplicativo. É, o LinkedIn é uma rede social. É, então, não tem pra celular ainda? Tem. O aplicativo do LinkedIn, é? Tem LinkedIn pra celular. Vai bombar. O pessoal precisando de emprego pra ter dinheiro. Isso. Aí, claro, porque ali o cara já analisa a rede social do. O patrão já vai analisar. Ah, esse cara aqui, ó, posta ficar lacrando no Twitter, então não vai dar. Uhum. Aí eu tenho aqui. Olha, legal. Vai estourar quantos milhões de pessoas? 1 milhão? 50 milhões. É, cara, já estou. Cara, mas o mundo tem 7 milhões, então dá. Tem 7 milhões, é. Então. Não vai, mas vai estourar ainda? Porque no Brasil não é famoso. É, o Brasil não é famoso. Eu acho que vai ter um tipo de Tinder pra debate. Tinder pra debate? Pro pessoal, ah, isso é legal, cara. Tinder pra sentar um café e falar sobre algum assunto. Isso aí vai ser maneiro. Que é, você tá do outro lado da tela no Twitter falando as coisas, é fácil. Não tem graça. Agora quero ver tu lá marcar. Debate que, frente a frente. Vai procurar... Fala na cara, vai ser o nome do aplicativo. Fala na cara. Fala na cara. É bom que ele já cai na porrada com o cara. Provavelmente o governo vai proibir porque alguém vai morrer num encontro desses. É. Não, isso aí é básico. Sabe o que poderia acontecer também? O governo lançar um aplicativo pra votar. Tu vota de casa. É. Caraca, eu não duvido, não duvido. Não, não precisa ser, pô. É o governo brasileiro, pô. Qualquer um hacker. Eu sei que aplicativo vai bombar que vem. Todo mundo vai ter régua. Cala a boca, como assim? É, uma régua. Todo mundo vai ter, cara. Pra que não quer uma régua? Régua. Uma régua, cara. Mas ela mede todos os tamanhos? Claro, uma régua. Não importa. É uma régua. Uma régua de 4 centímetros. Uma régua de 4 centímetros. Tá bom. Tá bom que eu medi a mesa. Pelé calado é um poeta. Né? Então esse foi o DaveCast. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Wagner, qual é o meio de contato? Pra se alguém quiser mandar uma mensagem, um feliz ano novo pra gente. Ah, manda um feliz ano novo pra nós lá, que é o talktodavecast@gmail.com. Pode mandar lá, o Boca vai ler. Faz tempo que ele não tá lendo e-mail, né? Tá doente aí. Tá vagabundo. Fez a cirurgia. Como que acessa nossa página no Facebook? vocês têm página no Facebook? Você curtiu, aliás. Não, verdade, verdade. Você vai lá. facebook.com/DaveyPodcast. Você pode ver que eu uso muito Facebook. É arroba pra mim. Isso, arroba no Facebook. É. Wagner, grupo no Telegram, t.me/tipoDaveyCast. Tipo DaveyCast. Por que que é tipo DaveyCast? Por que tipo DaveyCast? Porque a gente tá na parceria lá com Tipo Internet. Ah. Do Gabriel Stuck e do Caio Gelma. Então é um grupo de duas pessoas. Dois universos. Ó, meu, bonitão o site. Se você está ouvindo no iTunes, se você está ouvindo... Eu sou pobre. Se você está ouvindo no seu aplicativo agregador de Samsung e tal, como que você acessa nosso site? Você dá barra www, ou não precisa mais www, né? Você não precisa mais www, bota lá, davepodcast.wordpress.com. E se eu te falar que até dia 1 de... Janeirinho? É, 1º de janeiro, a gente vai dar esse... no site. Aí como é que vai ser o novo davecast.com.br. Então você que está ouvindo agora, já mudou. Provavelmente você senhora, mudou. Senhora, já mudou, parabéns. Wagner. Manda um beijo pra quem você quer. Feliz ano novo pra alguém especial. Uma pessoa só. Uma pessoa? Cara, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Que linda. Ih, cara, uma pra uma pessoa. Mandar um beijo aí pra o gordinho da Coreia, que toda hora tá chegando. Ah, tem que fazer, tem que fazer. Oh, ameaça. Ih, cara, um número da Mega Sena da Viada que a gente vai acertar essa merda. Vamos lá, os números são, né? São seis números. Tem que falar um número inteiro. Cada um fala dois. Não, cada um fala dois, porque o nosso conjunto é um número. Tá. Vamos ver aqui. Já tô pronto pra anotar aqui. Só falar pra ficar rico aí. Eu começo? Começa, Wagner. Pode começar. Dois números. 24. 24. Ícaro. 5. 8. 4 e 2. Senhoras e senhores, fique rico colocando esse lindo número na Mega Sena da Virada. Vai ver quantos dele aí. É, acho que a gente tá jogando errado isso aí, cara. São seis números. Ah, então não. Tá, mas são seis números, por exemplo. Joga uma vez seis números. Como jogar na Mega Sena? Mas tipo, é tipo de 0 a 9 ou de 0 a 100? De 0 a 9, daí você bota cada número. Ah, isso é interessante. Se tu botar de 0 a 100, vai ser 100. Você... Idiota, né, cara? Editor, corta a idiotice. Né? Não, porque, cara, um número. O cara não sabe jogar na Mega Sena. Que eu lembro de ter várias bolinhas lá. Cala a boca, eu corto. Tem várias bolinhas. Tu já jogou? Já joguei. Ganhou? Não. Então, porque tu não sabe mas jogar? Deixa eu aqui, ó. Me siga no Instagram, ok? Instagram, arroba aí. Quero se seguir aí. Quem quiser ir, se inscreve. Opa, tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo certinho?